Ei, Skrr, skrr. Ei, oh, boa tarde, a gente sabe. Estou à vontade de cagar, mas estou aqui para rapar. Ei, oh, oh, ei, ei, ei, oh. Fixe. Isto eu também estou. Daqui é o MC Zeca. Estou para partir a discoteca. Quatro lados tem um quadrado. Feministas estão do meu lado. Fiz esta música para me apresentar, mas em breve não vai ser preciso. Diz 1500 estou a representar. E se te metes comigo, arranco tudo indeciso. MC Zeca sempre a partir o chão. Não tenho medo de nada, já postei um colhão. MC Zeca sempre a partir o chão. Se te metes comigo, estás fodido, irmão. MC Zeca sempre a partir o chão. Não tenho medo de nada, já postei um colhão. MC Zeca sempre a partir o chão. Se te metes comigo, estás fodido, irmão. Esses mitras pensam que sabem que mais que eu. Uma mente só se mas não sou um judeu. Não me venhas estragar o esquema. Incontinência urinária, urinária é o meu problema. Não nasci direito, nasci de cesariana. Como Deus do rap vou ser eleito. Como um vírus no meio de flora bacteriana. MC Zeca sempre a partir o chão. Não tenho medo de nada, já postei um colhão. MC Zeca sempre a partir o chão. Se te metes comigo estás fodido, irmão. MC Zeca sempre a partir o chão. Não tenho medo de nada, já postei um colhão. MC Zeca sempre a partir o chão. Se te metes comigo estás fodido, irmão. MC Zeca é o meu nome. O talento é algo que me consome.